você, a cidade e a região integrados com a notícia. Esta é a Rádio Regional de Dracena, ZYK 739, 1360 kHz, 1000 watts de potência. Em casa, no trabalho e no carro, você fica mais bem informado, sintonizado aqui. Vem aí. Cidade.